4-4-6, no solo ao 5-5, livre pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 6-7-4-6. Táxi via Alfa Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, 6746.